Brasil, avião Alfa Francisco. Adeus. Avião Alfa Francisco Romeu, prossiga. Isso, Romeu, solicito autorização de rebote. O passo 3 para o Finger, número 4. Já está ingresso no passo principal. Sendo rebote, antes de ingressar no pátio, eu volto a chamar o cara. Orbito Romeu, corrigindo, só para quanto término, por gentileza. Ok, melhor então. Obrigado. Peguei 517, boa noite, desce 2 mil pés, boa posição pelo altimetro 0014. Oxenés 6251, eu controle retornando, autorizado direto posição bridge. Bridge, muito obrigado, 6251. PK-517, o controle voltando após pelo Duna, altímetro 614, como dito, livre LS, chame estabilizado. Oceanair 6251, pasta nível 160, Recife 125, décima 1, Goviar. No 04, até o retorno, Alfa Vitor Romeu, bom dia. Sinalizador visual com campo, na 3597. Ciente, na 3597, completa a aproximação ILS, 2 do externo, torre 118.95. 18.95, a torre 3597, até já. Oi, Salvador, bom dia, tá 3597, passando em Dia Serra, visual com a 10 baixada pra baixo. Tá 3597, bom dia, livre pouso 10, vento 240 graus, 029, ajuste 10, 14, tração estado. 2014, ajustado, pouso autorizado, está 10, tá 3597. Agora o 52, na minha escuta, Alfa Juliette 03 da portão. Alfa Juliette 03, na sua escuta, tá 3597. 961, no bom dia, informação é curta ainda. Copia 330 para o Galeão. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, plataforma 0, curva direita, saída da El, letra P. Depresulo 10, SMAP, direto Lúmito, direto Barbacena, conforme rota do ponto. Aciona 5442 no transponder, controle 120, decimal 8. No cotejamento correto, também pronto no 09. Só confirmando curva pela direita após a decolagem com restrições da carga. Center táxi, voo 1961. Teve táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, me chame novamente pronto. Via parte principal, pronto, no ponto de espera, não quero, não. Aeronave 61, autorizado a linha decolada 1-0, vento variável com 2 nós. Diego Uno 865, aciona a identificação, desce e mantém 2000 pés no 04, direto para posição Pelo. Voo 961, decolada agora 23, controle em 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 961. Salvador, 961, Dael 2000, bom dia. Bom dia, 961, contato radar na decolagem, passa 2000, direto Leda, vigilante. Direto Leda, no 961, fala que tem um chiado na sua frequência. Tem alguma outra que a gente possa te chamar? 91, a primeira aeronave que reporta esse chiado. O 91 mantém assim na escuta, informe até onde recebeu o chiado, ok? Tá ok. Rondon, bom dia. TAM 3171, informação Índia, autorização Guarulhos. TAM 3171, bom dia. Índia confere, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Brilha, onde direto executado, ou seja, 16, até Belo Horizonte, direto trilha, conforme a rota do plano de voo. 5450 no transponder controle 1209. A 3171 está autorizado Guarulhos, nível 360. Decolando da pista 10, curva direita, Sael, Leda, direto Brice. 5450, transponder 1208, controle. BHZ, direto trigo, confirmando a rota, faz a Zulu 16. Planejamento correto, chame pronto, TAM 3171. Tamo lá. Bom dia, no 759, aciona a identificação. Desce e mantém 3 mil pés, direto posição pelo altímetro 1014. No 093, aciona identificação, bom dia, desce e mantém 4 mil pés, vamos 014, direto pelo Cismante. No passa nível 170. Centro Recife, 251, boa viagem. Ok, só até 5 mil graus. Após pelo Duna Livre LS, chame Loki, 865. Plantão 3171, solicita partida na posição 06 e posterior pushback. Plantão 3171, ciente, sanitário táxi. Bora para o táxi, 3171.